voz repassa o tempo que eu te dei. Inevitavelmente vou me ver tentando provar que sim, mas o tempo mudou pra mim. Nós sem você, canções vêm me servir. Romper os nós, soltar os braços, desfazer carinhos viciados em você. Um dia percebo o fim na boca que eu nunca vi. Espera por mim. Culpas tão inocentes, rastros vão se apagar. Quais serão meus desejos? Atração, porque nem sei. Esquece a voz, repassa o tempo que eu te dei. Inevitavelmente vou me ver tentando provar que sim, mas o tempo mudou pra mim. Quais serão meus desejos?